sem ao menos me ligar, que faziam duas horas que eu estava a te esperar. Um tipo suspeito já sentado na calçada, num bar logo em frente, todos davam gargalhadas. Se diziam, você não ia chegar, e diziam, você não quer me encontrar. Tudo o que quer é te enfeitar de tanta flor, provando sobretudo a potência do amor. Sou dono do mundo com a minha liberdade, tentando te encontrar nas luzes da cidade. Isso não é nada, eu vou te esperar. O amor é muito forte, não vou desanimar. Vida esperando você. Se você não chega logo, o que vou fazer? Sempre um bingo de saudade pinta em minha boca, implorando mais um beijo de você, minha garota. Quando me afundo nesse meu sofá, 30 graus de cabreiragem, me desculpe pensar. Você não está em casa, eu não sei aonde. Penso meio alto que você está longe. Já não sei mais o que vou fazer. Rezo todo dia para me conter. Pergunto a todo mundo, mas ninguém me entende. Se tomo um sorvete, acho que está quente. Venha para cá, que pá, para cá, para conversar, para namorar. Efusivamente não estou em outra. Penso eternamente em você, minha garota. Me lembro tempos quando tinha shows. Quando estou carente, digo que não vou. Fico chateado por viver assim. Ajunto tudo isso e guardo só pra mim. Chega o fim da noite, perco um amigo. Chega a madrugada, perco outro amigo. A felicidade já não sei quem vende. Por isso que eu insisto que ninguém me entende. Caí a noite sem ao menos me ligar, que faziam duas horas que eu estava a te esperar. Um tipo suspeito já sentado na calçada, num bar logo em frente, todos davam gargalhadas. E diziam, você não ia chegar. E diziam, você não quer me encontrar. Tudo o que quer é te enfeitar de tanta flor, provando sobretudo a potência do amor. Sou dono do mundo com a minha liberdade, tentando te encontrar nas luzes da cidade. Isso não é nada, eu vou te esperar. O amor é muito forte, não vou desanimar.